Nesse momento, está acontecendo uma canalização. O jeito do médium vai interferir muito nessa canalização. Por quê? Porque o espírito que está canalizado com ele não tem a mesma evolução espiritual que a dele. Então, eu não tenho paciência para certas coisas e ele vai me controlar. Porque é necessário. Porque se deixar eu falar como eu quero falar, vai ficar parecendo umas coisas que não são legais. Feche as janelas, por favor. Eu disse, em canalizações anteriores, que uma bomba estava prestes a estourar. Todos acharam, a maioria achou, que essa bomba ia ser assim. Vão abrir a visão espiritual do Pedro e ele vai ver todos os espíritos como se encarnados fossem. Tinha outros que pensaram assim. Ele vai danar, psicografar um monte de coisa profunda. Tinha outros que pensaram assim. Ele vai colocar a mão num cego e ele vai enxergar. Tinha outros que pensaram assim. Ele vai fazer adivinhações. Não é nada disso. A bomba seria a revelação de algumas encarnações dele. Como já foi dito no vídeo de Pai Seta Branca, que fala lá dos autistas evoluídos e tudo mais. Agora, no de Bezerra de Menezes. Por que isso, gente? Porque é necessário. Tem que falar. Não é para esconder mais. Não está mais no tempo disso. Eu sei que Francisco Cândido Xavier, um espírito muito respeitado e evoluído, dizia, eu sou só uma formiguinha no universo. Ele demonstrava uma humildade muito grande. Por isso muita gente diz assim, nossa, Chico não fazia isso como o Pedro está falando, como os espíritos que estão vindo nele estão falando, isso é ego, isso é vaidade. Não é não, gente. A época do Chico foi uma época... Se ele saísse falando essas coisas naquela época, ele não seria aceito, de acordo com o nível evolutivo que a humanidade estava naquela época. Os livros não sairiam. Tá? E não tinha YouTube. Não poderia ser feito dessa forma. Ali era uma outra programação, gente. Chico era orientado a agir da forma que ele agia em várias coisas, senão ia trazer uma confusão, ia dar um alarde muito grande, não estava na hora. Vocês viram o que está acontecendo com os vídeos daqui? Imagine se fosse lá atrás, na época de Chico. Ia perder a credibilidade e o trabalho não seria feito. Então, gente, a programação agora é outra. O tempo é outro. O trabalho que será feito de uma forma diferente. Não queiram que o trabalho aqui seja feito igual foi com Chico, igual foi com Divaldo, igual foi com outros. Cada um na sua época, de acordo com a humanidade que está encarnada naquele tempo, é capaz de compreender. De acordo com o tempo, com a cultura, com as crenças e tudo mais. Agora é a hora um pouco diferente. Enfiando o pé na porta. Por que que tem que dar um bico na porta e arrombar a porta? Senão as pessoas não ouvem. Senão não causa. Senão não chega onde tem que chegar. Se não tivesse acontecido as coisas que aconteceram neste canal, lá no início, com certas canalizações e incorporações que causou uma polêmica muito grande, nós não estaríamos onde estamos hoje. Então a espiritualidade queria chamar a atenção, não era do mundo inteiro, nós sabíamos que o mundo inteiro não ia ver, mas as pessoas certas. E chamou. E continua chamando. E vai chamar mais. Porque não vamos parar por aí. Porque toda vez que o espírito dele encarna, é para causar, para causar muito, para sacudir as coisas. Leia um livro de Roger Bottini Paranhos, Akhenaton. Leiam um livro azul que tem a foto de Akhenaton e Nefertiti desenhado na frente, porque este livro traz uma verdade. Aquilo realmente foi uma psicografia. Não foi coisa da cabeça do Roger. Não foi uma história que o Roger inventou. Aquilo foi trazido da espiritualidade. E muitos dirão, mas Hermes Trismegisto é o mentor do Roger. Ele é falado nos livros, ele desdobra com o Roger, dá orientações para o Roger. Sim, o Hermes Trismegisto é o mentor do Roger, não estamos falando mentira nenhuma, e nem precisa cortar isso do canal. Ele é um dos mentores do Roger Bottini Paranhos. Está nos livros, não estamos mentindo. A Sônia desdobra muito, né? Absurdamente, exageradamente. A Sônia vive desdobrando. Como ela está encarnada, muitas das vezes ela pensa que é para fazer resgate, para ajudar nos resgates, ou então para receber orientação da espiritualidade. Ela está certa. Ela ajuda nos resgates, ela recebe orientação da espiritualidade, do próprio Deus. Sim, do próprio Deus. O mentor que mais está próximo de vocês. E o mais fácil de ser acessado. Mais fácil do que qualquer outro mentor. Tá? Ela recebe orientações. E ela faz uma outra coisa também. Ela orienta os seus discípulos encarnados, aqueles que vieram para ser médiuns, que ela tem que orientar, que ela vai ser mentor, que ela é mentor. Ela é um dos mentores do Pedro. Ela desdobre da orientação do Pedro para o Pedro, com outros espíritos desencarnados. Ela é mentora da Sabrina. Ela é mentora de todos os médiuns que estão aqui, que recebem orientações da Sônia quando ela desdobra. Ela desdobra e canaliza com o Pedro. Por isso que às vezes vai começar uma palestra aqui e ela fala, eu preciso ir lá para dentro para deitar, porque eles vão me levar. É. Ela vai deitar aqui no quarto do lado e vão levar ela aqui para o salão. Para canalizar com ele. Mas teve canalizações que Hermes canalizou com Pedro e a Sônia estava acordada. Que canalização é essa? Ela não teria que estar dormindo? Por quê? De acordo com o seu sistema de crenças e a sua visão limitada. Ela tem que estar dormindo. A brincadeira vai muito além disso. A brincadeira da mediunidade. Esses espíritos estão ligados há milênios. O Pedro, a Sabrina, a Sônia e a maioria dos médiuns que estão aqui. Aos poucos nós vamos revelar quem é cada um. Quem foi, né? Porque foram muitos. Nossa, o Pedro foi todos. O Pedro foi todo mundo. Que megalomania, que fascinação. Como é que não enxergam isso? Que fé cega. Saiam dessa fé cega. Vocês estão sendo enganados. Estão se aproveitando da carência das pessoas. Tem muita gente carente. Estão querendo manipular. Ele é um manipulador. Ele quer visualizações. Nossa, o que não fazem por visualizações? Ele quer like. Ele quer que o canal monetize cada vez mais. Vocês verdadeiramente não conhecem um espírito com uma determinada evolução. Não conhecem. Vocês não conheceram Akhenaton, não conheceram Kardec, não. Porque é estranho, né? Um monte de gente se embasou no capítulo das obsessões do Livro dos Médiuns, lá na segunda parte, né? Das obsessões, obsessões simples, fascinação e subjugação, para dizer que ele estava fascinado. Se basearam por Kardec. Tem gente que no seu canal do YouTube tem fotos de Allan Kardec, aqueles espíritas bem espíritas, né? E se grava vídeos para falar que ele está fascinado. Um caso de fascinação, ponto de interrogação. Atacou aquele que você venera. Reencarnado. Ah, mas eu não acredito, é mentira. O Pedro não foi ele. Lá atrás, você foi um dos que queimou os livros dele. E hoje segue ele. E tá indo contra ele de novo. E quando na próxima reencarnação, vai seguir ele de novo. Então, sigo, depois eu ataco. Depois eu sigo de novo. Depois eu ataco de novo. Depois eu sigo de novo. É um morde e assopra. É o morde e assopra da Mariazinha. Vocês estão vendo o quanto esta humanidade é atrasada, primitiva, sem evolução espiritual e sem expansão de consciência? Me segura, Pedro. Me segura mesmo. Porque você é o meu mentor, não eu sou o seu. Outros escrevem assim, gravam vídeos assim. Caiam fora desses gurus, Osho. Caiam fora desse Osho. Isso foi um louco. Estou canalizado com outro louco, que você chamou de louco há 3.300 anos atrás. Akhenaton e as suas loucuras de amor e paz. Isso não existe. Temos que guerrear. Poder! A visão dele já estava muito distante da sua. Antes de Bezerra de Menezes vir, ele foi intuído a chamar a Sônia para lá, para ajudá-lo, porque estava vindo muitas informações na mente dele. Depois chamaram a Maiara para ver o que estava acontecendo, e a Maiara viu, porque nós mostramos, para ela poder relatar depois. Poderíamos mostrar para a Sônia? Sim. Poderíamos mostrar para o próprio Pedro? Sim. Mas Deus queria que fosse assim. Se a palavra Tom sair, é o espírito dele. Porque estamos juntos. E a Maiara viu. Depois intuímos o Pedro, aí perguntar para ela o que ela viu. Porque ela tinha que falar para ele, para que quando a informação saísse, ele pudesse trazer com convicção. Canalizado. Sabe o que a Maiara viu durante o procedimento com Pedro antes de Bezerra vir? Maiara viu ele na época de Akhenaton, no momento do desencarne, quando deram veneno para ele. Quando deram veneno para ele. Um que se tornou faraó depois e... Depois a gente conta. E o espírito dele saindo do corpo e subindo. E espíritos elevados encapsularam o espírito dele. Encapsularam o espírito do Pedro. Ele foi para a dimensão que ele tinha que ir. Mas estava encapsulado por uma energia superior. Por quê? Essa cápsula ficou nele até quando? Até agora. De Akhenaton até agora com essa cápsula no espírito. A cápsula foi retirada hoje. No procedimento que foi feito ali. Por que essa cápsula? Essa cápsula fazia com que o Pedro não fosse identificado por entidades trevosas desencarnadas que poderiam vir para cima dele, atacá-lo e inspirar e intuir e acoplar nos seus instrumentos encarnados para fazer certas coisas com ele. Não é só gravar vídeo no YouTube, não. Outras coisas também para prejudicar e atrasar o trabalho espiritual e fazer com que ele não aconteça. Esses espíritos eram sacerdotes de Amon, desencarnados até hoje. Já reencarnaram, mas todos anticristos, sempre atrapalhando a obra do mestre. Esses estavam desencarnados, outros estão encarnados, como magnetizadores, apômetras, médiums, paranormais, que quando viram ele no YouTube, quando o viram no YouTube, sentiram a energia dele e vieram com tudo para cima dele. Inclusive outros que cismaram com ele, gravando um vídeo atrás do outro, atacando ele, com a atitude de um demônio, de um mago negro, daqueles bem perversos, porque quem trabalha para a luz não faz isso. Mesmo que ele estivesse mistificando e mesmo que ele fosse um charlatão, quem é da luz não faz isso. Só quem é das trevas. Tem uns que falam nos seus vídeos: eu não sou o espírito iluminado, eu sou atrasado. É mesmo. É atrasado mesmo. Veio direto do inferno. E outros falam manso. Falam mansinho. Que em muitas situações sai pior do que aqueles que são escrachados logo e mostram quem são. Então esses sacerdotes de Amon, elas foram para lá, ó. Tá todo mundo lá. O PC, a Sônia, Maiara, porque foram resgatados esses espíritos, sacerdotes de Amon desencarnados. Já foram resgatados. Já vão embora, tá? Não vai demorar muito, não. Vão preparar bem rapidinho para eles reencarnarem em planetas primitivos. A Tom já deu muito tempo. Muito tempo. Tentamos de tudo para fazer com que essas pessoas mudassem para melhor, mas não querem. Então eles vão para o planeta que eles sintonizam, assim como os encarnados, logo depois que desencarnarem. Beijinho, beijinho e tchau, tchau. No caso do Osho, é beijinho, beijinho e pau, pau. Porque vai tomar muito pau para o planeta que vai encarnar. Mas vai tomar muito, por pelo menos 30 mil anos, tomando pau. Porque escolheram isso. E nós não estamos falando mentira nenhuma. Porque não cansamos de repetir: acabou o tempo. Ele tem que voltar, ele teve que voltar, porque senão ele ia ficar se revirando no túmulo. Isso é só uma metáfora, tá? Se revirando no túmulo com o que alguns espíritas, alguns muitos, estão fazendo com o que foi trazido através dele e de outros médiuns pelo Espírito Verdade. Sabe as perguntas, as mil perguntas do Livro dos Espíritos? Nossa, que perguntas inteligentes, que perguntas maravilhosas. Nossa, Kardec foi muito inteligente em fazer essas perguntas. Sim, com certeza, precisávamos de um espírito inteligente com expansão de consciência e evolução espiritual para fazer aquelas perguntas. Mas ele não poderia fazer aquelas perguntas sozinho. Sabe, quem respondia não era o Espírito Verdade? Sabe como é que era? O Espírito Verdade intuía Kardec a fazer uma pergunta. Aí ele respondia para o Espírito Verdade poder dar a resposta daquela pergunta. Porque só podiam vir aquelas perguntas. Por que que fizeram isso? Porque Kardec estava muito além daquela humanidade. Se deixassem ele solto fazer as perguntas por ele mesmo, ele ia fazer umas perguntas que só podem ser trazidas daqui a pouco, agora. Porque ele estava muito além. E ele ia fazer perguntas que a resposta só vai vir daqui a séculos. Então, o Espírito Verdade intuía Allan Kardec a fazer perguntas infantis. Porque o cara estava muito além. Então o Espírito Verdade botava forte na cabeça do Kardec a pergunta. E o Kardec nem percebia que estava sendo intuído. Porque a espiritualidade fez de uma forma que ele não percebesse que estava sendo intuído. Para sair com naturalidade a pergunta. Então a resposta que o Espírito Verdade dava era pela pergunta que ele mesmo fazia. Gente, vocês não podem diminuir a espiritualidade em mil perguntas. Pelo amor de Deus, aquilo dali foi só uma introdução para a gente começar a brincadeira, dos séculos vindouros. Mas estacionaram no beabá. Por causa de quê? Visão estreita, falta de expansão de consciência, falta de evolução espiritual. Quando a gente fala aqui que a humanidade deste planeta é pequena, e eu me incluo nisso, nós não estamos ofendendo. É a verdade. É a verdade. Plantão. Cinco, plim, plim. Quatro, plim, plim. Três, plim, plim. Dois, plim, plim. Um, plim, plim. Olha o universo agora. Uma partezinha dele. E aí, se deliciaram? Essa é uma partezinha pequenininha do universo. Pequenininha, bem pequena. Um trilhão de estrelas que nós mostramos. E no meio desse um trilhão de estrelas, planetas. Essa é uma porção diminutinha do universo. O que é o planeta Terra? Na frente disto. O que é o ser humano primário que acabou de sair da escala dos neandertais, do Homo erectus, para entrar no Homo sapiens sapiens, não é? É a categoria mais evoluída do universo. Lá no universo, nessa parte diminuta que nós mostramos, tem um monte de seres evoluídos que enxerga a classe do Homo sapiens sapiens como se fosse uma ameba na escala da evolução. Eles não vêm como Homo habilis, não. Como Homo neandertalis, não. Eles vêm como uma ameba. Está longe do Homo de Neandertales. Está longe do Homo habilis, porque está na ameba ainda. Não estou dizendo que são todos dali, mas tem uns ali que não habitam nem planetas, habitam sóis, estrelas mais antigas do que esse Sol aqui. Então, todos os médiuns deste planeta, sim, sem exceção, não sabem nada. Quer ver como é que eles não sabem nada? Não identificaram o Pedro. Mas não são médiuns. Nossa, se são médiuns e paranormais, era para ter identificado o espírito do Pedro. Por que, que não identificaram? Isso é para vocês verem que os seus médiuns não veem tudo. Para falar a verdade, eles não veem quase nada. Por isso eles tomam a atitude que eles tomam. Eles não veem quase nada. Seus médiuns são obsoletos, atrasados, ineficientes. E estão aqui porque são espíritos endividados, criminosos cósmicos, os espíritos mais complicados e difíceis de colocar no caminho do bem e da luz. Mas não falam de amor e fraternidade? Sim, para vocês verem como é que o mal está tão entranhado que é desse jeito. E muitos são ótimos atores para falar manso na internet. Convive com eles. Convive. A atuação não vai poder continuar por muito tempo. No livro dos médiuns diz que o espírito fascinador, ele não consegue se segurar. Chega uma hora que ele mostra quem ele é. Não é assim? O obsessor mostra quem ele é. Então, a evolução desta humanidade aqui está muito, muito, muito no início. Está muito no início da caminhada. Tem outros aí que eu já canalizei, que eu trabalho também, que dizem assim, que diz assim, desceram da árvore agora. É verdade. É verdade. Não é ofensa. Nossa, mas tem 30 mil anos, 40 mil anos que nós descemos da árvore. O que, que é isso na frente do infinito, da eternidade? 30 mil anos? Olha quanto tempo demorou para ele voltar e sacudir as estribeiras. 160 anos. 160 anos. Esperamos 160 anos para depois ele voltar e atualizar as coisas. Não retirar o que foi trazido. Não. Só para passar de ano. Vamos sair do maternal e vamos entrar no CA. Sim. O que vai ser trazido agora é para entrar no CA. Daqui a mais um tempo, vocês vão para a primeira série. Daqui a mais outro tempo, vão para a segunda série. Está longe da faculdade, hein? E do mestrado? Está longe, hein? Porque de série para série está arriscado durar o quê? Vamos botar aí 200 anos de série para série? 150 anos? Até chegar no mestrado, hein? Já passamos do ano 3000, hein? É, porque aí tem que vir o CA. Aí, quando vier o CA, muitos vão aceitar. Outros não, que são os seguidores de Kardec lá de 1800 e pouco. Que, né, e outros que queimaram os livros dele. Tudo misturado. Aí a gente vai ter que esperar eles desencarnarem, reencarnarem e colocar na doutrina do que vai ser trazido agora. Aí tem que esperar eles ficarem ortodoxos com o que vai ser trazido agora. Vamos ficar ortodoxos de novo. Com um pouquinho mais de expansão de consciência. Aí, quando alguém retornar e trouxer a matéria da primeira série, vão lá no CA para atacar o que está trazendo a primeira. Aí depois desencarnam e aí vai reencarnar num ambiente onde será seguidor daquele que trouxe da primeira série. Aí vai vir alguém que vai trazer algo da segunda série. Aí vocês vão atacar tudo de novo, o cara que está trazendo aquilo da segunda série com o embasamento do cara daquilo que trouxe na primeira. Até quando isso? Até quando agir como um Neandertal? Até quando agir como um Homo habilis? Até quando agir como um Homo erectus limitado, com um cérebro totalmente limitado, obsoleto? Cérebro qual? Esse aqui tem uma dificuldade imensa para poder transmitir as coisas que são mostradas para ele, que não tem palavras para descrever, não tem palavra no vocabulário humano. Sim, porque as chances de um líder espiritual que encarna aqui, dele ser incompreendido, são gigantescas, de não entenderem o que ele está falando. São imensas. Porque ele vai tentar decodificar aquilo que não tem palavras para descrever para a humanidade. Materialista e incrédula. Que para poder provar que é fulano de tal mesmo, tem que fazer um sinal, um prodígio. Mais uma característica de humanidades de pouca evolução. Porque você tem que provar através de um sinal ou prodígio. Sabe quem é que pede isso? Crianças espirituais incrédulas. Porque quem já tem conexão com a espiritualidade de verdade, com Deus, não precisa de provas. Ele já sabe. Não precisa de provas. Ele já sabe. Né? Não, mas temos que questionar tudo. Claro. Questione tudo. Questione tudo. Mas saiba questionar. Às vezes o questionamento vira julgamento e não aceitação, porque é o famoso eu não aceito. Eu não aceito. Essa frase, eu não aceito, é um problema aqui. É um problema. E foi tudo programado. Nós levamos ele no esquecimento total para ele poder fazer tudo o que ele fez. Mas, mesmo assim, nós deixamos algumas coisas abertas para ele poder demonstrar o nível evolutivo dele em certas atitudes durante a vida dele, quando criança até os 35 anos de idade, que não compreendiam e chamavam ele de louco. E foi só um pouquinho, hein? Imagine se a gente abrisse tudo. Nós não deixamos ele acessar a encarnação de Akhenaton, nem de Kardec, nem outras. É como se ele tivesse passado por um reset total e estivesse começando agora, nesta encarnação. Nós deixamos várias lembranças dele, no corpo mental inferior dele, bem bloqueadinhas, trancadas com cadeado, para ele não acessar. Porque não estava na hora. Ele tinha que levar uma vida normal. E nós encarnamos o espírito dele numa família que não tem nada a ver com ele, tanto por parte de mãe como de pai, que não tem nada a ver com ele. Tá? Que, por sinal, no meio de um monte de espíritos extremamente endividados e complicados, e todos ali, em sua grande maioria, um inimigo do outro. Por isso que ninguém se dá bem ali. E várias outras coisas que não precisamos falar. Aí jogamos o espírito dele para ser parente dessa galera que não tem nada a ver com ele. Por isso que uma vez ele apanhou, quando ele tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, 4 ou 5 anos, sentou no vaso e ficou olhando para a parede, olhando para o braço, olhando para a perna, olhando para a casa ao redor, olhando para a mãe, para o irmão e pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esse corpo não é meu, não. Com 4 ou 5 anos de idade, esse corpo não é meu, não. Que casa é essa? Essa moça é minha mãe. Eu amo essa mulher, mas ao mesmo tempo eu não vejo essa mulher como minha mãe. Eu vejo como minha mãe, mas ao mesmo tempo não é minha mãe. Ela não é minha mãe. Esse rapaz aqui não é meu irmão. Aquele lá não é meu pai. Não é mesmo. Porque tem coisas que a gente tranca, mas tem coisas que não dá para segurar, não. Tá? Não dá para segurar, não. Para deixar levar uma vida normal. Todas as amizades que ele teve na adolescência, na fase adulta, as noitadas, tudo que foi feito, aquela quantidade toda de mulher que se deitou com mais de 600 mulheres, noitada, sim, mais de 600, se deitou com mais de 600, e só não ia mais porque escolhia, e era um só, né? Porque ninguém é máquina, né? Ninguém é capaz de ter relação sexual com 10 mulheres por dia, né? Haja disposição, então... Né? E outras têm que dispensar. Não, não gosto, não quero. Então, se fossem tudo, seria muito mais. Tudo isso a gente deixou. Tudo isso. As bebidas, as noitadas. Normal, como muitos jovens por aí. Sabe por quê? Nós apartamos o Pedro de todos os centros espíritas. Nós apartamos o Pedro de todos os centros universalistas, centros de Umbanda, mas não porque as religiões são ruins. Vamos repetir, porque tem gente que está prontinha para distorcer tudo que nós falamos para dizer que é preconceito religioso. As religiões são maravilhosas. O problema é que o que muitos de vocês estão fazendo delas, Não é das religiões que nós estamos falando. Estamos falando das pessoas. De algumas pessoas, e não são todos. Porque nós sabemos, você está trancadinho aí no seu quarto vendo os vídeos. Os espíritos, as paredes físicas daqui, de tijolo, não são impedimento para nós. A gente atravessa. E, às vezes, a gente vê lá de uma nave ou de uma colônia tudo o que está acontecendo na sua casa. Nós sabemos que você está assistindo. E que está mexendo com a sua cabeça. Outros estão ficando com bastante raiva. Não tem problema, não. Os Exus que estão aqui, eles desfazem toda a negatividade que vocês mandam para ele. Fica tranquilo. Temos especialistas em desfazer magia negra. Então, é porque ele já sofreu isso há um tempão, como a Kenaton foi a mesma coisa. Sofreu magia negra pra... Leia um livro, Roger Bottini. Sofreu magia negra pra caramba, como Kardec, tudo. Entrou em fúria, precisa nem soltar nada no alguidar com farofa, não. Só pensar e sentir, já manda. Isso é magia negra. Acho que quando estavam queimando os livros, quando tacaram pedra lá na janela dele, todo mundo gritando do lado da rua, estavam mandando o quê para Kardec? Sentiu raiva, pensou, está mandando. Criamos um campo em volta ali, não pegou nada em Kardec. Não pegou nada no Pedro. Pode mandar mais. É bom que define destinos. Define os destinos. Vai entrar embora logo. É. Então, nós fizemos tudo isso, sabe por quê? E apartamos ele. Ele entrava num centrinho aqui, outro centrinho ali, mas já saía, a gente já tirava, para não ficar. E não deixamos ele ler Kardec, não deixamos ler Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, nada disso. Não estava na hora. Não que ele fosse entrar na ortodoxia, porque a mente dele já é expandida, não é isso. Nós não deixamos ele entrar nesses centros para ele não ser contaminado com doutrina e ortodoxia. Sistemas de crenças limitantes, convicções e opiniões contrárias da verdade, que distorce tudo que foi escrito, e tudo é eu não aceito, que tudo é mistificação, tudo o médium está no animismo, no meu centro não pode ter incorporação, mas eu falo dos espíritos. Não acredito em extraterrestres e em vida inteligente em outros mundos, mas no meu Livro dos Espíritos fala da pluralidade dos mundos. Vai entender. Tiramos o Pedro de tudo isso, porque esse meio está podre. Repito, não por causa das religiões, mas por causa de muitos médiuns. E não são todos os médiuns, mas são muitos. Porque tem médiuns que já estão vendo as coisas de uma forma muito legal, muito boa. Não são todos, mas são muitos. E a espiritualidade perfeita no que ela faz vai fazer esse vídeo chegar em todos vocês, como fez os outros chegarem. Perceberam que a curiosidade bate forte? E quando começa a ver, não consegue parar de ver? Sim. É o magnetismo dele. Vai prender a sua atenção aqui. Você não vai conseguir deixar de ver. Porque esse vídeo é para você. E esse você que eu estou falando é no plural. Quando eu falo você, são muitos. Procura algum outro vídeo na internet que as coisas estão sendo faladas dessa forma aqui. Não vai achar. Nós canalizamos com outros, com outro. Mas tivemos que falar de uma forma mais branda para preparar o caminho para a chegada dele. Para a gente sentar o pé na porta com tudo e falar como tinha que ser falado. Vocês entenderam o que eu disse? Nós tiramos o Pedro de todo esse ambiente. Espírita, umbandista, candomblecista, universalista. Repito, não é por causa da religião, é por causa das pessoas que estão lá. E não são todos, mas uma grande quantidade. Nós preferimos colocar o Pedro no mundo, numa vida mundana. Porque, como Bezerra disse, é muito mais fácil tirar alguém de uma vida mundana do que de doutrina religiosa. Tem gente que a gente está tendo que esperar desencarnar para poder preparar uma nova encarnação, porque a gente aqui na espiritualidade não estamos conseguindo tirar a doutrina dessas pessoas. Não estamos conseguindo fazer as pessoas expandirem as consciências de tão forte que está a doutrina. A ortodoxia, a visão estreita. Vamos ter que esperar essa gente desencarnar. E muitos desses não são pessoas ruins, são boas pessoas. Mas está com a mente fechada de uma forma tão forte que não deixa nada de novo entrar. Mas prega o progresso. Prega a evolução do espírito. Mas não aceita nada de novo que vem para o progresso e para a evolução do espírito. Que situação é essa? E tem que ser de acordo com a interpretação dessas pessoas. Se for fora da interpretação dela, eu não aceito. Será que a sua interpretação é a certa? Nós aqui não somos donos da verdade. Mas nós estamos trazendo algo da espiritualidade. Não é nosso, não. É da espiritualidade. Como é que fica? Mas eu não aceito. Porque não foi através do médium tal. Famoso, ele não, né? Sabe por que, que é ele não? Porque quando tu sentiu a energia dele, de Akhenaton, tu sentiu, tu olhou, tu falou, ele não! Porque você é um sacerdote de Amon, reencarnado ou reencarnada. Reencarnada. É um sacerdote de Amon que foi contra ele. Está hoje como médium. Falando de Jesus, Allan Kardec, ele fica contra ele. É muito engraçado, não tem como não rir. Usou o que ele ensinou para ir contra ele mesmo. Vocês não conheceram Hippolyte Léon Denis Arrivail. Não conheceram sim, vocês estavam lá. Vocês não aceitaram o que foi trazido através dele. Mas conheceram de uma forma assim, sem convivência, que eu estou querendo dizer. Conheceram porque estavam lá e foram contra e tal, mas não conviveram com ele e não conhecem o espírito dele. Conhecem sim. Quando está reencarnado, identifica logo. Ele não. Quem ler o livro do Roger Bottini Paranhos vai entender o ódio que eles têm do Pedro. Ele teve que sair de Tebas. O ódio em cima dele estava tão grande que ele teve que sair de Tebas e levar quem queria ir com ele para criar uma outra cidade, Amarna. E não contentes com isso, invadiram lá e destruíram tudo. Mas a espiritualidade permitiu. Vocês vão perceber no livro que aquele povo ignorante, sem evolução espiritual, sem expansão de consciência e sem conexão com Deus, o ódio que eles criaram de Akhenaton, porque Akhenaton fazia as coisas diferente da forma que eles acreditavam. Ele enfiou o pé na porta e disse que todos aqueles deuses que eles veneravam não existiam, que era uma representação apenas de espíritos mais evoluídos, não eram deuses. Eram espíritos mais evoluídos, que o Deus de verdade era Aton, que eles não aceitavam, porque era um Deus que não tinha estátua dele, que não podia tocar. Eles tinham dificuldade de entender um Deus abstrato que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha a limitação, olha a ignorância. Para poder entender o Deus, tem que tocar, tem que ver a imagem. Ah, é esse aqui. Olha a limitação. Está a mesma coisa. Os deuses dessas pessoas viraram médiums famosos, espíritos evoluídos. Sem perceber, eles estão assim, do mesmo jeito. Tem uns que estão igualzinho lá na época de Akhenaton, quando eram sacerdotes de Amon. Tem uns que ainda estão bem parecidos. Sabe como? Se fantasia todo de sacerdote, roupa colorida, amuleto, pega amuleto, pendura, bota coisa no pescoço. Tá desse jeito. Cheio de ritual. Só não tem matança de animal. Mas os rituais continuam. Tamanha limitação e ignorância. E não precisa de nada disso aqui, ó. Tá de blusa. Filma aqui embaixo. Está de bermuda, porque para servir a Deus não precisa de fantasia, não precisa de amuleto, não precisa de preparação. Quem está ligado mesmo não precisa de preparação. Nossa, ele tem que tomar um banho de ervas primeiro para começar, tem que ter um despacho de Exu ali, tem que ter isso, não, tem que ter uma preparação, não. Quem tem luz própria, quem tem luz mesmo, já entra, já vem da rua, mesmo esbaforido, agitado, já entra entrando com um monte de luz, e essa luz que o Espírito emana encarnado, já sai destruindo as criações mentais toda, já sai deixando todo mundo calmo só com a presença dele, já entra trazendo luz, já entra e sai sendo intérprete da luz. Porque a conexão já é direta, já é muito forte, é muito grande, não precisa de nada disso. Poderia fazer isso aqui de sunga de praia e chinelo, de camiseta sem manga, de terno, sem camisa, pelado. Podia fazer do jeito que quiser. Isso é doutrina. Isso é visão estreita, 2023, século 21, chega de agir como sacerdote de Amon, chega de ritual, chega de deuses, de ouro, de gesso, chega disso. Chega de ortodoxia. Atom é muito mais do que isso. Ele está em tudo. Está dentro de você. Está nos pelos do teu corpo. Está no teu coração. Está no intestino. Está nas bactérias que tem no intestino. Está nos bichos, nos bichos microscópicos que estão no seu intestino. Está nas suas fezes. Está na sua urina. Está na sua bexiga. Está na sua uretra. Está em tudo, está no teu glúteo máximo, no teu glúteo mínimo, no teu glúteo médio. Está em tudo quanto é canto. Então, vamos tirar a visão estreita de venerar Bezerra de Menezes, Chico Xavier, André Luiz, Exu Caveira, Pai João de Aruanda, de venerar pastores reencarnados, de venerar Papa encarnado e desencarnado, de venerar padre. Isso está atravancando o progresso. Está atravancando a evolução. Está atravancando o avanço. Ele não ia conseguir ficar calado muito tempo mais. Já estava se sentindo muito perdido. Porque sentia que tinha que fazer alguma coisa e não sabia o que era. Sentava cheio de mulher em volta, na noitada, com combo na mesa, bebendo cachaça, curtindo, beijando uma aqui e outra aqui, porque pegava as duas ao mesmo tempo também, e pensando, nossa, está tudo ocioso, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não vem a resposta, então deixa eu beijar aqui, beber, vamos viajar, vamos para Jurerê e tal, porque não vinha a resposta, né? Porque não estava na hora. Foi colocado de acordo com essa época moderna. Ou você acha que ele tinha que se vestir como foi Akhenaton lá atrás? Akhenaton demonstrava sua evolução desde nascença porque aquilo estava na programação dele. Estava na programação encarnatória daquela existência. Que ele nascesse ali já no palácio para ser faraó, que achavam que o faraó não ia ser ele, não. Ia ser o irmão dele. Mas o irmão dele morreu. Vítima de uma doença mágica, que não é mágica. Naquela época eles não tinham entendimento. Então falava que a doença mágica. Chamava tuberculose de doença mágica. A picada do mosquito que transmite a febre amarela de doença mágica. Então, colocaram Akhenaton ali, para ser faraó. Porque o irmão morreu, entra ele. Tudo programado pela espiritualidade. Não era para ficar. Se ficasse, ia causar um estrago. Só pensava em guerra, vaidoso. Não. Desencarna, vai. A Tom podia fazer isso com mais gente. Dá logo. Aí o que acontece? Ele já foi preparado para ser o faraó. E foi inserido na doutrina dos espíritos. Tá? Porque de lá veio... eles falavam do espiritismo naquela época, só que o nome era outro. Rosa Cruz, tudo naquela época. Eles falavam de reencarnação, tudo igualzinho ensina no Rosa Cruz, no espiritismo, igualzinho. Tanto é que eles são mentores aí de casas espíritas, casas Rosa Cruz, casas de Ramatiz, tudo isso. Então estava ali, então essa galera já está nisso, já. Ó. Sabe o Ramatiz, que muita gente gosta? É amiguinho dele, estava lá, encarnado lá na época dele, como Merihá. Lá em Heliópolis, pertinho ali, já se visitava, amiguinho apertava a mão, abraço, tapinha nas costas, tomava banho de piscina junto, falava de Deus junto, tudo. Meu Deus. Então, o que, que acontece? Ali foi programado para que Akhenaton encarnasse ali. Já falando de Atom, já aprendendo, ele tinha que ser instruído, porque ele estava no esquecimento. Se pegasse o espírito de Akhenaton e tirasse, ele não fosse faraó, colocasse ele lá em Tebas, no meio mundano de Tebas, para ter uma vida normal, e ele tivesse uma vida normal, ele ia ter a vida normal, ele ia crescer, ele ia para as noitadas de Tebas, ele ia beber, ia ter um monte de namorada. Imagina, para depois colocar ele no caminho e tudo mais. Demora. Ele ia estar no esquecimento. Tá? Então botou ele já desde o início, que o negócio tinha que começar cedo. Era outra programação. Não compare com esta existência agora. Agora é outra. Então, ele já foi inserido ali com Ramoses do lado dele, ensinando ele sobre Atom, sobre tudo. E por que, que ele aceitava tudo e pegava rápido? Sabe por que, que ele aceitava tudo que era ensinado e pegava rápido? Porque já estava tudo nele. Ramoses só estava ajudando ele a lembrar daquilo que ele já sabia. Ramoses era a reencarnação de Hermes Trismegisto, que ele era prefeito de Tebas e médico. Ramoses. Leia um livro. Então estava ali instruindo Akhenaton. Quando entrou lá no palácio, porque o Ramoses tinha uma filha chamada Izet Nefret. Antonella. Falei, está encarnada, filha do Augusto. Izet Nefret, um espírito muito evoluído. Era filha de Ramoses. Tá? Então, o que, que acontecia ali? Izet Nefret, filha não, isso, filha de Ramoses. Izet Nefret foi casada com Radamés. Preste atenção. Izet Nefret, filha de Ramoses, foi casada com Radamés. Radamés estava encarnado numa família que não tinha nada a ver com ele. A espiritualidade tirou, colocou nas mãos de Ramoses, para Ramoses inserir na doutrina de Atom, ser o mentor dele. Tá, vou resumir, tá? Estou resumindo. Chegou um determinado momento que Radamés foi convidado para ir no palácio do faraó. Ele foi para o palácio, para uma reunião só entre os mais chegados, não era festa, só os mais chegados ali. Radamés foi convidado. Quando Radamés viu Akhenaton, novinho, molecote, adolescente, ali, magrelinho, franzino, os olhos dele eram meio amendoado, assim, como se fosse de um extraterrestre, um olho assim um pouco amendoado, não era redondão, era oblíquo, assim, como agora, é um pouco ainda. Radamés teve a sua primeira visão paranormal. O que, que ele viu? Ele viu a luz de Akhenaton. Em volta de Akhenaton. Akhenaton emana uma luz dourada, até hoje. Dourada, com um pouco de branco, mas é muito dourada. Por isso é chamado de um menino sol. Dourada. E ele falou, nossa... Ele se espantou com aquilo, porque foi a primeira visão paranormal dele, ou seja, a espiritualidade foi lá e, tuf, abriu. Quem faz isso? Exu. Foi um espíritozinho lá, da categoria de Exu, mas não existia Exu naquela época. Não? Não? A vibração Exu existe desde a criação. Tá? A vibração Orixá Exu existe desde a criação. O espírito foi lá e abriu a paranormalidade dele, que ele já tinha, só estava fechada. Viu a luz de Akhenaton. Porque a brincadeira ia começar ali para Radamés. E o Akhenaton falava um monte de coisa. E o Radamés falou, como é que pode esse garoto, esse rapaz, com essa sabedoria toda, como ele sabe tudo isso? Como ele sabe dessas coisas? De onde Pedro tirou isso? Conexão direta com ele. E aí Ramoses falou assim para Radamés. Radamés, o que eu estou ensinando para ele, para Akhenaton, é só para ele lembrar o que ele já sabe. Porque esse tipo de espírito já tem luz própria. Nós não temos que ensinar nada para ele. Só ajudá-lo a lembrar. Ele estava sendo instruído para começar a obra que Deus tinha com ele naquela encarnação. Que igual a essa, gente. Nós tiramos o Pedro do mundo e levou um tempo para ele ser instruído. Nós colocamos os livros certos para ele ler. Os livros certos. Como é que eu vou dizer? Porque tem gente que prega uma coisa, escreve uma coisa, mas as suas atitudes são outras, diferente daquilo que escreveu, o que a espiritualidade trouxe. Hipócritas. Então, muitos estão sendo ensinados pelas próprias coisas que foram instrumentos para escrever. E muitas outras coisas. Muito mais, tem muito mais. Então, o Pedro teve que ser instruído, porque, lembra, nós apartamos ele de tudo isso. Ele não podia chegar aqui gravando vídeo sem ter estudado nada. Como? Ia ficar ineficiente. E olha que ainda falta muita coisa para ele estudar. Por que que nós não esperamos ele estudar mais? Porque o correto seria ele estudar uns 10 ou 15 anos. Por que que ele estudou só uns 3 anos e a gente já foi com tudo? Mesmo ele não tendo estudado o suficiente. Porque a evolução espiritual dele ajuda. Mas nós, muitos de nós aqui queríamos que demorasse um pouco mais. Porque ele não leu tudo. Mas o espírito dele já atrás já poderíamos começar. E o trabalho que vai começar a ser feito não precisa de estudo. Então é necessário que ele estude, sim, porque a mediunidade é isso. Os espíritos usam muito dos conhecimentos que estão no arcabouço mental do médium. É necessário. Não é um plágio ou uma cópia. Não, todo médium é assim. Quem estuda sabe. Todo médium é assim. Leiam livros de mediunidade e vai estar escrito isso lá, que o médium tem que estudar. Ele tem que adquirir conhecimento para poder ser fiel às inspirações e às intuições que os espíritos da luz dão para ele. Senão, como é que ele vai interpretar alguma coisa se ele não tem vocabulário, não tem conhecimento? A mensagem vai vir, informação, mas ele não vai saber interpretar por falta de vocabulário e conhecimento. Vai ficar difícil para os espíritos trabalharem. Quando nós usamos médiuns evangélicos, qual é o conhecimento que nós usamos? Porque eles incorporam. Eles dizem que é o Espírito Santo. São espíritos. Não importa eles dizerem que é Espírito Santo. Não tem problema. Quando eles incorporam, dizendo que é o Espírito Santo, eles falam como incorporados? De uma forma totalmente bíblica, evangélica. Porque é o conhecimento que eles têm na mente. É da Bíblia. Ou eles leem o livro dos Espíritos. Tem alguns que leem, mas muitos não. Então eles não podem falar igual um espírita. Eles vão falar de acordo com o que eles estudam. Os espíritos vão incorporar neles e vão falar de acordo com o que eles estudam. E um Exu não pode incorporar neles e falar grosso, com a voz rouca de Exu e nem Laroi Exu. Senão vão dizer que ele está incorporado com um demônio dentro da igreja. Mas os Exus incorporam neles. Não falam grosso, falam mansinho, falam de acordo com os conhecimentos da Bíblia. E se mostra para eles como um anjo. Porque o espírito pode plasmar uma forma de acordo com a crença daquele religioso. Para não escandalizar e para o trabalho poder ser feito. É assim que a espiritualidade trabalha. Então, gente. Vamos para mais explicações que as pessoas precisam ser instruídas. Muita gente vai dizer assim. Peraí, o Pedro foi Kardec, mas tinha um outro que estão dizendo que ele foi, que estava encarnado no mesmo tempo que Kardec. Isso é contradição. Alguém aqui já pensou nisso? Levanta a mão aí quem pensou. Não? Não tem problema pensar isso não, gente. Pode levantar a mão. Muitos estão dizendo, Pedro foi Kardec, mas Mahavatar Babaji também estava. E tiveram outros também, teve outras. Como isso? Pegamos ele lá. Está vendo como é que está mentindo? O que, que Bezerra de Menezes disse? Fractais. Teve uma moça que veio aqui e teve essa visão com relação a Jesus. E nós intuímos a moça para vir falar com Pedro. E Jesus falou com ela. Jesus disse para ela assim, quando eu encarnei como Jesus, eu estava reencarnado 25 vezes ao mesmo tempo. Como Jesus e mais 24. Pode ser em outros planetas, pode ser no mesmo planeta, pode ser um pouquinho aqui nesse planeta, dois no outro planeta, dois no outro, um no outro. 25 encarnações ao mesmo tempo. Para que isso? Para não perder tempo. Já pensou se ele tivesse que encarnar cada hora num planeta diferente? Ia demorar muito. Não, vai todo mundo, vai fractais. Um pedacinho do espírito dele aqui, outro pedacinho aqui, encarna. É a manifestação da consciência dele dividida. É o mesmo. Fizeram isso com o Pedro. Só que o Pedro, o espírito do Pedro, ainda não tem conhecimento para fazer isso sozinho. Então, o Cristo, Jesus, faz para ele. Ele foi criado por Jesus, o espírito dele foi criado por Jesus. Isso é fácil para Jesus. Jesus tem esse conhecimento. Jesus vai lá no espírito do Pedro, tira um pedacinho, bota encarnado num planeta. Tira outro pedacinho, bota no outro. Tira dois pedacinhos, bota dois num planeta só. Cada um num país diferente. Nossa, que fascinação, hein? Está totalmente contra a doutrina. Esse cara está estrangulando a doutrina espírita. É o novo. Para alguns, é velho. Tem uns que já sabem disso. Mas ortodoxos, não. Alguns sabem, já tiveram essa informação, mas eu não aceito, né? Não está no Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns não tem tudo. Lá está escrito. Vamos estudar de novo. Vamos lá. Eu não vou dizer a página, nem o capítulo, nem nada, e nem a linha que está, e detalhadamente o que está escrito, para não humilhar. Então vamos fazer assim. Está escrito assim, bem mastigadinho. Está dizendo lá. Kardec diz o quê? Que ali no Livro dos Médiuns, no que ele estava trazendo, não tinham todas as faculdades mediúnicas, que existiam muitas, muitas mais. Muitas mais. Então não podemos ficar só no Livro dos Médiuns, né? Tem mais para vir. É claro que existem os enganadores, existem. Cuidado, gente, que muita gente vai se aproveitar do que está sendo dito aqui para dizer coisas loucas. Vocês não vão se abrir para tudo que vem na internet, para tudo que vem das pessoas. Porque muita gente se aproveita de um vídeo como esse para trazer um monte de loucura. Não, aí vão dizer assim, vocês têm que estar aberto, aceita tudo. Não, cuidado. Questiona. E ninguém também é obrigado a acreditar no que nós estamos dizendo aqui, não. Cada um tem seu tempo, todo mundo tem livre-arbítrio, todo mundo está livre. Se não acreditar, os espíritos não vão ficar chateados. Não existe isso. Senão ia ficar chateado com outros de outras religiões que não acreditam em reencarnação. A gente está chateado com eles? Não. Cada um tem o seu tempo. Eles vão evoluir lá da forma deles. Eles estão evoluindo, eles estão aprendendo os ensinamentos de Jesus, estão sendo fraternos, fazem caridade. Deixa eles evoluírem da forma deles. Eles não, o que é dito aqui ainda não está no tempo deles. Muitos ali vão demorar 10 encarnações para poder entender o que está sendo dito aqui. Deixa. O negócio aqui é mais para os espíritas, universalistas, umbandistas, esoteristas, candomblecistas. É para esse pessoal. É mais para eles. Os evangélicos podem viver, os católicos? Pode, pode viver, está liberado para todo mundo. Só não sei se vão aceitar. Mas pode ver. Então, subdividiu e encarnou várias vezes ao mesmo tempo. Por isso que isso pode acontecer. E não foi só nessa, teve outras que isso foi feito. Teve outras que isso foi feito. Que ninguém conhece. Que ele encarnou em três, no planeta Terra. Cada um num ponto diferente do planeta. Que as pessoas não sabem quais são essas encarnações. Mas foi feito um trabalho muito bom, porque o trabalho era só para aquela comunidade, para essas comunidades, três comunidades, uma aqui, outra aqui, no planeta espalhado. Não era um negócio planetário, era só para aquelas comunidades. Espíritos que estavam sendo preparados, estavam sendo reencarnados ali, estavam sendo preparados, precisavam daquelas instruções, porque eles iam ser preparados para reencarnar num outro planeta, todos eles ali. Então, eles tinham que receber aquelas informações que o espírito dele ia dar, abertos, não teve resistência, nada disso, receber aquelas informações para poder serem preparados para encarnar naquele outro planeta, que eles iam levar todas essas informações impressas no espírito deles nesse outro planeta que eles iriam reencarnar. O trabalho é árduo, é muito trabalho, muitas encarnações. Por isso que eu digo que isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é um trabalho seríssimo que está lidando com a evolução de muita gente. Obrigado. Como é que eu vou dizer isso agora? Vamos procurar palavras. Pedir ajuda para os universitários, para o Pedro e os espíritos que estão aqui. Tem gente que está encarnada agora, 2023, com idades diferentes, que nós trabalhamos, que eu canalizo, Osho, Akhenaton, ele, outros. Tá. Para trazer expansão de consciência. Tem alguns que a gente canaliza, que Osho e outros espíritos canalizam, que estão na religião evangélica, que são, vamos dizer assim, são evangélicos, são pessoas que estão com a mente mais aberta, que já estão trazendo uns conhecimentos mais abertos. Tá? Para poder abrir a mente dos evangélicos devagarzinho. Nós canalizamos com esses evangélicos. Tá? Então, eu, Osho e outros, nós canalizamos com muitos. Nós não vamos citar o nome de ninguém aqui. Tá? Porque não pode sem a permissão das pessoas. Tá? Então, por isso que eu estou falando num modo geral. Por isso que eu estou falando que canalizo com muitos. Para as pessoas não acharem. Se ele está falando desse. Eu não vou especificar a pessoa. Vamos pegar aí, vamos supor que a gente canaliza com 200 pessoas. É um desses 200. Ficou bom assim? Fica mais difícil de identificar, né? Foi um desses 200. Assim, a vontade de falar é forte, mas nós não podemos. Só se essa pessoa entrar em contato ou... Não sei se a espiritualidade vai mostrar para essa pessoa. Vamos esperar. Vamos esperar o que, que a espiritualidade vai resolver com relação a isso. O Pedro tem muitos desdobramentos conscientes, não tem? Com clarividência extrafísica e lucidez extrafísica. Ou seja, quando o espírito dele volta para o corpo, ele volta trazendo muitas das coisas que ele viu lá. Não lembra de tudo, mas lembra do que é permitido pela espiritualidade lembrar. Nós desdobramos o espírito do Pedro numa época aí, há um tempinho atrás. Não foi agora. Tem um tempinho atrás. Já estava aqui nesse trabalho. Nós desdobramos o espírito do Pedro e mais quatro espíritos encarnados hoje. Foi o Pedro e mais quatro encarnados hoje. Com missão aqui na Terra. Para quê? Para eles terem uma experiência com Deus. Não era com mentor, não. Era com Deus, com o Criador. Para cada um desses cinco que estavam desdobrados, que estão encarnados, inclusive o Pedro, para cada um deles, Deus ia se mostrar para cada um de uma forma. Porque Deus é Deus, ele pode se mostrar numa forma que ele quiser. Se os espíritos plasmam uma forma, imagine Deus. Deus pode plasmar a forma de um coelho, de um cachorro, de um gato, de uma pessoa, de um extraterrestre, de uma bola de luz. Deus pode plasmar a forma que ele quiser. Uma fogueira no chão e a fogueira falar... Então, Deus ia se mostrar para cada um de uma forma diferente. Só que ia ter uma pessoa lá, um espírito, desdobrado também, que é um desses 200 que eu falei. 200 é um número fictício, tá? Para não ficarem dizendo, é esse. Nós não estamos dizendo o nome de ninguém. Então, um desses 200 ia ser desdobrado também. Ele ia ser aquele que ia receber esses cinco desdobrados para apresentar para Deus. Porque a conexão dessa pessoa desdobrada com Deus também é forte. É um espírito evoluído também. É uma pessoa fisicamente aqui mais velha. Mais velha que o Pedro. É um desses 200. Aqui só tem crianças ou adultos? Tem gente de mais idade também, não tem? Não tem gente de 60 e pouco e 70 e pouco? Então dá para tirar 200 pessoas com 60 e pouco ou 70 e poucos anos, não pode? Tá. Então essa pessoa desdobrada ia ficar lá esperando esses cinco espíritos desdobrados, porque Deus ia vir e cada um desses cinco espíritos desdobrados teria uma experiência com Deus. O Pedro foi desdobrado, e os outros também. E aí essa pessoa desdobrada, mais velha, recebeu o Pedro e os outros quatro. E começou a explicar, ó, Deus está vindo aí, tá? Vocês vão ter uma experiência com ele, né? Por causa da missão que vocês vão... Não era a primeira experiência do Pedro com Deus, tá? Já teve várias outras, nessa encarnação em outras, mas ali seria mais uma experiência. Tá, então, experiência com ele, tudo mais, é necessário, ele vai orientar vocês, ele vai falar com vocês... E o Criador já está chegando. O Criador chegou. Para o Pedro, o Criador apareceu como uma bola de luz dourada, com branca, igual a aura dele, né, Marla? Com uma bola de luz. O Criador se mostrou para o Pedro como uma bola de luz. Já se mostrou para o Pedro de outras formas, mas dessa vez foi como uma bola de... E os outros quatro foram lá ter a experiência deles, não foi mostrado para o Pedro, cada um com a sua. Quando o Criador chegou, essa pessoa mais velha que estava desdobrada ali, que ia ser a pessoa que ia orientá-los antes do Criador chegar, quando o Criador chegou, essa pessoa desdobrada começou a chorar de emoção com a vinda do Criador. Não tem como, né, gente? Não tem como não chorar, né? Então começou a chorar com a vinda do Criador. E o Criador não dizimou eles, hein? Será que o Criador tem conhecimento para não dizimá-los? Será que ele é burro? Hã? Hein? Então o Criador veio e não dizimou ninguém, porque ele sabe, eu acho que ele sabe controlar a energia dele, né? Afinal de contas, se ele dizimasse, ele não ia nem criar ninguém, porque criou, dizimou, é muita força, né? criou, dizimou. Mas, quanta ignorância. Então, o Criador chegou. E aquela pessoa que estava desdobrada lá, mais velha, começou a chorar de emoção, porque ama muito o Criador. Por isso foi um bom intérprete do Criador. Um bom intérprete. Tem certos médios aí que a gente não pode canalizar. Porque eles vão modificar tudo que a gente mostrar. Vão chamar a gente de pseudo-sábio, de mistificador. A gente nem vai. A gente só vai em quem tem expansão de consciência. E evolução espiritual. Aí, sim, porque tem muito evangélico evoluidíssimo, muito mais do que muitos espíritas, tá? Então, o Criador veio, essa pessoa começou a chorar. E aí recebeu ali e tal, e o Criador levou o Pedro. E aí o Criador levou o Pedro para o universo e disse para o Pedro, filho, você já chegou até aqui, ó. Tá bem alto, né? Só que eu quero que você... Chegue aqui agora, ó, que você não conhece, tem lugar em outra dimensão, que eu quero que você entre, que você vai estar ainda mais próximo de mim e você vai conquistar isso nessa encarnação. Vai ser árduo, vai ser difícil, você vai ser muito atacado, escarnecido, debochado, você vai passar por tudo que o meu filho Jesus passou. Você vai ser humilhado, extremamente humilhado, pelos seus irmãos encarnados. Mas são eles que eu quero resgatar para mim. E você será o meu instrumento, você será o meu intérprete. Nesta época, neste tempo, não se importe da forma que eles vão agir com você. Porque eles estão no nível evolutivo deles. Principalmente aqueles que se dizem instruídos. Mas não é só isso, não vamos pensar só negativo. O que, que o Criador disse? Que ia ter muita gente que ia entender... que ia gostar do trabalho, que ia acreditar. Senão aqui agora não teria 130 mil inscritos, não teriam essas visualizações todas. Nós sabemos que muitos que não estão acreditando estão vendo também. Porque a espiritualidade faz tudo perfeito e vai trazer vocês aqui. Está aqui até agora, hein? Hã? Não disse que ia te prender até aqui? Foi Deus que te prendeu até aqui até agora, não foi a gente, não. Não falei que você ia ficar aqui até agora? Inclusive os que só vão ver daqui a 10 anos. Então, o Criador explicou tudo. Falou para o filho, para o Pedro, relaxa, deixa, deixa. Você confia em mim ou não? Deixa os meus filhos, eles são assim, deixa, vai dar certo. Tudo que eu faço dá certo, isso Deus falando. Tudo que eu faço dá certo, nada dá errado. Os meus planejamentos são perfeitos, disso você sabe, né, filho? Sei. Foi o que ele disse. Deus acalmando ele, preparando. Volta para o corpo. E aí, o Pedro está achando estranho, porque ele pensou na outra experiência e eu disse a outra. Isso é canalização. Agora que eu vou dizer a outra. Que ele me perguntou aqui, nossa, eu achei que você ia falar aquela, mas quando eu vi você estava no meio dessa, assim, é canalização. Agora vamos na outra, que ele queria falar antes, que eu mudei. Aí, teve um outro desdobramento do Pedro. Um outro. Numa região astral, que tinha uma sala de aula. Uma sala de aula com um quadro negro. Isso tem no plano astral, igualzinho aqui. Com um quadro negro, assim o cérebro dele interpretou, porque não era um quadro negro para escrever com giz, era uma tela fluídica. Uma tela feita de ectoplasma, de algumas substâncias astrais. E essa tela, ela mostra todo o pensamento daquele que vai dar aula. Tipo, ele pensa e o que ele está pensando mostra na aula, mostra na tela. Tá? Mas o cérebro físico dele interpretou como um quadro negro. Quando volta para o corpo, o cérebro físico interpreta de acordo com as coisas materiais daqui. Tem algumas coisas que não, que a gente consegue colocar igual à espiritualidade, mas algumas coisas modifica. Não tem problema. Então era uma sala de aula com carteiras, tinha vários alunos, e o professor, desdobrado, esse mesmo que recebeu Pedro e os outros quatro, essa pessoa que está encarnada, desdobrada, mais velha, então, estava ali na sala de aula. Então era um outro desdobramento com a mesma pessoa. Essa pessoa, quando desdobra, essa pessoa está encarnada. Quando ela desdobra, ela dá aula no plano espiritual para espíritos encarnados, desdobrados e outros desencarnados, tudo misturado na sala. E nessa aula que ele estava dando, que essa pessoa estava dando, tinha alguns encarnados desdobrados e tinha outros desencarnados. Então essa pessoa, que está encarnada agora, desdobrada, estava dando aula para eles. Quem estava no meio da sala? O Pedro desdobrado. O espírito, para que todo mundo entenda, o espírito dessa pessoa desdobrada, que estava dando aula, conhece o espírito do Pedro. Conhece. Só que ali, ele estava desdobrado, essa pessoa estava desdobrada. Mesmo desdobrada, o espírito está no esquecimento da encarnação. Então, essa pessoa desdobrada dando aula, quando viu o Pedro ali, o Pedro era só mais um. Ele conhece o espírito do Pedro, essa pessoa desdobrada? Conhece. Mas está no esquecimento. O esquecimento não é só quando está aqui em vigília. Quando está desdobrado, também está no esquecimento. Tá? Fica mais fácil de ativar algumas lembranças, mas naquele momento ali, não. Não fazia parte disso. Tá. Essa pessoa encarnada, desdobrada na sala de aula está ali, o Pedro no meio dos alunos e outros alunos. O Pedro foi lá para assistir a aula? Não. Mas nós levamos o Pedro lá de propósito, desdobrado. Ele não era para assistir aquela aula, mas ele tinha que estar ali, porque um espírito ia vir, um espírito desencarnado, ia vir para fazer uma revelação para essa pessoa desdobrada que estava dando aula. Entenderam? Então Pedro estava lá no meio, na meiuca lá de todo mundo. E nós falamos para o espírito do Pedro, olha, nós vamos te desdobrar, que a gente vai te levar numa sala de aula, para você ouvir algumas coisas. Aí o Pedro achou que ia ter algumas orientações e ficou ali. Não tem problema. As orientações que estavam sendo dadas, tudo coisa que o Pedro já sabia, mas ele ficou lá. Naquela aula, tá? Eram coisas que ele já sabia. Mas ficou quietinho lá, desdobrado. Tinha uma porta na sala de aula. O espírito desencarnado, um benfeitor, veio, bateu na porta. Essa pessoa desdobrada que está dando aula foi atender. E, como diz, né? Espera um pouquinho, tá? Vou falar aqui. Tá. Esse espírito desencarnado que ia vir falar com ele cochichou algo no ouvido dele. O que, que ele cochichou? Ele cochichou assim, ó. Vou falar com as mesmas palavras que foram ditas. Meu querido irmão, temos uma revelação para te dar. Isso vai ficar gravado no seu espírito, porque é necessário. E disse assim no ouvido dele, bem baixinho. Está vendo aquele rapaz ali, assim, assim, assado? Ele disse, estou. Esse rapaz está encarnado, ele está aqui desdobrado. Ele tem tantos anos de idade, está encarnado no Rio de Janeiro, no Brasil. Esse rapaz é a reencarnação de Akhenaton. Ele não sabia, porque ele estava no esquecimento. O espírito dele sabia, mas ele estava no esquecimento. Quando ele recebeu a revelação, ele andou um pouco. Ele foi até a cadeira dele. Tinha uma cadeira, uma poltrona para ele sentar. Ele se jogou na cadeira assim, ó. E disse, meu Deus! Por que que ele teve essa reação? Sabe por que que ele teve essa reação? Ele teve essa reação de preocupação, sabe por quê? Porque ele sabe muito bem que época é essa agora que nós estamos vivendo. Que muitos dos sacerdotes de Amon estão reencarnados na doutrina espírita, na Umbanda, no universalismo principalmente. Alguns no meio esotérico, não foi falado aqui, nós estamos falando. E alguns no candomblé, muito poucos. A maioria está na Umbanda, no espiritismo e no universalismo. Reencarnados. E com o conhecimento que esse espírito dessa pessoa desdobrada tem, ele sabe que quando ele fosse se apresentar, os sacerdotes de Amon reencarnados não iriam lembrar, mas iriam sentir a energia dele, o magnetismo dele, pelos vídeos. E ele sabia quais seriam as reações dos sacerdotes de Amon reencarnados hoje na doutrina espírita, no universalismo e na Umbanda. Por isso a preocupação dele, porque ele sabia o que Akhenaton, reencarnado como Pedro, ia passar de novo. Porque eles sabiam quais seriam as reações dessas pessoas. O Pedro canaliza Jesus. O Pedro canaliza Arcanjo Miguel. O Pedro canaliza Lanto. O Pedro canaliza Rovena. Alguém aqui assiste vídeos espirituais no YouTube? Um monte de médiuns canalizam essas entidades, não canalizam? Eles recebem ataques também. Mas eles recebem na mesma proporção que o Pedro? Alguém gravou um vídeo no YouTube para dizer que essas pessoas que canalizam Jesus, Arcanjo Miguel, Sananda, né? Jesus... E outros, alguém gravou um vídeo no YouTube para escarnecer dessas pessoas? Para humilhar? Para caluniar? Para difamar? Para desacreditar? Desmerecer? Não, né? Se todas essas pessoas canalizam os espíritos que canalizam com Pedro, por que é que só o Pedro sofre todas essas esses ataques e essas manifestações de ódio, característica de espíritos primatas? Por quê? Porque essas pessoas estiveram reencarnadas em Tebas e odiavam Akhenaton e odeiam até hoje com todas as forças. Então, quando Pedro apareceu, elas sentiram. Elas não lembraram, mas elas sentiram. E por que que outros estão acreditando? Estão amando o trabalho e estão acreditando? Por quê? São aqueles, muitos de vocês, que estiveram encarnados em Tebas e foram para Amarna, junto com ele, e o apoiaram. Muitos de vocês estavam reencarnados em Amarna. Vocês estão aqui. Porque tem que ter um equilíbrio, não é? Tem aqueles que são contra e tem aqueles que são a favor. Então vocês já conhecem o espírito do Pedro, muitos de vocês já conhecem o espírito do Pedro há muito tempo. Por isso que tem muita gente que vê os vídeos e diz, eu não sei o que, que é, mas esse garoto me prendeu aqui nesses vídeos, eu sinto verdade no que ele fala. Eu não sei o que, que é, eu vejo outros canais, mas esse canal me prende. Tem gente que até diz assim, eu deixei de ver outros canais e estou vendo só esse, porque eu só sinto verdade nesse. Eu não sei, eu sinto algo dentro de mim que o que acontece ali é real. Me prende, me puxa. Eu não consigo deixar de ver. É o seu espírito. Você conhece o Pedro. Você conhece a Sônia, você conhece a Sabrina. Você conhece muitos dos que estão aqui há muitas eras. E estão aqui para evoluir ainda mais. Porque isso aqui não vai ficar só nas palestras. Tem mais coisa para acontecer. Eu acho que Bezerra de Menezes fez uma revelação. O Pedro ficou preocupado, porque o Pedro disse, ai meu Deus, isso não acontecer. Vai ser como um estouro. Como eu disse, a primeira bomba estourou. A primeira. Tem uma carreirada de bomba. Já viu aqueles fios, assim, um pavio bem comprido, cheio de bombinha amarrado, de festa junina? Aí alguém acende o pavio, vai queimando, estoura a primeira bomba. Pou! Aí depois vai queimando o pavio. Aí estoura a segunda. Pou! Aí queima o pavio. Aí estoura a terceira. Pou! Gostou dessa? Então, está vindo algo que não fui eu que estou botando no Pedro, é o outro de cima. Outro de cima que está aqui pediu para lembrar que a palavra é a seguinte, porque nós emanaremos um magnetismo agora desse espírito que muitos dizem que amam. Nós estamos vendo tudo. Eu ouço todos os seus pensamentos. Eu sei tudo o que você sente. Eu conheço os seus planejamentos. E adivinha só, seus planejamentos, seus pensamentos e o que você sente não me agradam. Falas de mim, dizes que me ama, mas sente e pensa certos tipos de emoções sentidas e pensamentos que vai totalmente contra o que eu emano, o que eu vibro e o que eu ensinei. Eu, o Cristo planetário, canalizo com o espírito de Akhenaton, de Allan Kardec, de Mahavatar Babaji, de Sansão, de Ezequiel, de Pedro Augusto, há muito tempo. Assim como eu falei através da voz de Siddhartha Gautama, eu falei através de Lanto, eu falei através de Zoroastro, falei através de Merinhá. Falei através de Hermes Trismegistro. Falei através de Chico Xavier. Falei através de outros. Eu estou aqui. Eu sempre estive. Eu estou conectado a todas as suas mentes. Eu sei o que todos vocês pensam e sentem e planejam, porque eu conheço os seus espíritos. Antes dos seus espíritos existirem, eu sou. Eu já era quem eu era. Eu participei de degredos cósmicos, os quais os seus espíritos habitavam outros mundos e foram degredados para cá. Assim como eu estou participando do degredo de muitos outros de vocês que já estão encarnados em outros mundos e muitos de vocês que já estão com a marca do exílio, que irão, e eu estou administrando tudo para o seu progresso, para a sua evolução. Não há equívocos na obra do meu Pai. O meu Pai é puro amor e a infinita sabedoria, e tudo o que ele faz é perfeito, e nada foge do controle dele. O caos, para vocês, divisão limitada e estreita, para a gente, é resolução. O que vocês veem como caos, para nós, é solução. Já não é mais Osho quem está aqui. Eu olho para o espírito de cada um de vocês. Eu criei o seu mundo. Eu criei muitos dos seus espíritos a partir do meu e de outros que eu criei a partir de outros. Conheço a sua trajetória. A sua trajetória imortal. E eu trouxe cada alma, cada espírito encarnado que está aqui hoje, e os desencarnados, e os de outros mundos, e os de outras dimensões, que estão assistindo esta palestra agora. Este rapaz que vocês estão vendo aqui é espírito do meu espírito. Eu o criei. E ele está me representando nesta época, porque eu sou um com ele. Toda a programação encarnatória dele foi planejada por mim e por outros que auxiliavam, porque ninguém faz nada sozinho no universo. Tudo o que ele fez foi necessário, porque nós o levamos no esquecimento total. E foi programado que ele levasse a vida que ele levou. E o jeitinho de ser que ele tem, que não será religioso, não será ortodoxo. A música que ele colocou hoje, como preparação, não foi uma música religiosa, foi um rock. Uma música chamada Black, de Pearl Jam, que eu inspirei. Uma música que eu trouxe através do meu filho que canta. Porque eu não inspiro só religiosos a fazerem músicas religiosas. Eu estou ali, sim. Mas a música vem de Deus, vem do universo. Eu inspiro muitos que criam músicas de vários estilos diferentes. Eu inspiro no pagode, eu inspiro no forró, eu inspiro no rock and roll. Eu inspiro em vários estilos de música. Nas clássicas também. Porque o universo é música. Deus é música celestial. Essas músicas são muito belas, mas elas são só uma amostra pálida da verdadeira música celestial, que é muito melhor e que muitos de vocês já ouviram quando estão desencarnados. Eu administro este mundo e eu estou preparando outro para administrar. No momento certo, outro administrará no meu lugar. E para isso, são necessárias muitas reencarnações. E já tivemos muitas reencarnações. Teremos algumas outras. Tudo será feito no meu tempo, não no tempo do homem. Porque eu vejo as coisas em escalas cósmicas. E as coisas acontecem não necessariamente como vocês planejaram, como vocês entendem, mas sim como Deus planejou, como Deus entende. O homem deste planeta tem a fama no universo de saber tudo, mas sabe muito pouco, sabe quase nada. O homem deste planeta está muito no início da sua caminhada evolutiva, para se dizer que sabe tudo, ou dizer o que a espiritualidade pode fazer, o que ela não pode, o que é possível ou o que é impossível. Essas são características de espíritos primários, porque quem realmente tem sabedoria e conhecimento não fala isso. Quem tem sabedoria e conhecimento é humilde e diz que muito pouco sabe do universo, o que é verdade. Porque Deus existe de toda a eternidade. Nós não. Mesmo que muitos sejam espíritos evoluidíssimos, não sabemos tudo. Nós não existimos de toda a eternidade. Só o Criador existe de toda a eternidade. Então chegou a hora da verdadeira humildade, do verdadeiro amor, da verdadeira fraternidade, Porque este planeta vai ser um mundo regenerado. Eu estabelecerei aqui neste planeta o meu reino. E eis que eu envio o meu filho agora, o meu primogênito, para ser a minha voz. Eu envio o meu filho como ovelha em meio aos lobos, porque eu sei tudo o que vai acontecer no futuro, que muitos de vocês, não todos, irão tramar contra ele e já estão tramando, porque eu conheço os seus pensamentos, conheço as suas emoções, conheço os seus espíritos. Eu vou na divisão da tua alma e do teu espírito. Eu conheço o seu espírito mais do que você. Porque a minha conexão com Deus é profunda, incompreensível para vós. E com a evolução espiritual que eu já adquiri, eu tenho esse conhecimento para vasculhar o seu espírito em detalhes. Eu devasso a sua alma. Eu sei cada detalhe que está escondido na sua alma. Eu consigo enxergar cada célula, cada átomo, cada molécula do teu espírito. Eu sei exatamente quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, quantos já caíram e quantos irão cair. Eu conheço o seu futuro, o seu presente e o seu passado. Eu acesso a dobra quântica do tempo de uma forma muito mais profunda do que os meus filhos que trabalham como Exus. E eu sei o que vai acontecer. E tudo vai conspirar a favor daqueles que confiam em Deus, daqueles que obedecem a Deus, daqueles que se colocam como instrumentos para ser a voz de Deus nesta época, neste planeta, neste país. Desta vez, a Marna será reconstruída de uma forma diferente, num projeto muito maior do que 3.300 anos atrás. A Marna foi só um esboço de algo que se concretizará a partir de agora e vai percorrer os séculos. E ali eu estarei. E todos os médiuns que são convidados aqui, são convidados por mim. Desta vez, não haverá guerras, nem assassinatos, nem destruição. Desta vez, a espiritualidade fará algo diferente. A espiritualidade permitirá que muitos só desencarnem bem velhos para assistir tudo o que o meu filho Akhenaton vai fazer junto comigo aqui. Nas canalizações que se dizia, eu sei que tiveram espíritos aqui que disseram, o Pedro não é a reencarnação de Akhenaton, e agora estão dizendo que é. Está contraditório. Não está, não. Nós dissemos que ele não era a reencarnação de Akhenaton em outros vídeos, com convicção, e não deixamos ele lembrar que ele era, porque não estava no momento de revelar quem ele era. Então, a única hipótese que tivemos, a opção que tivemos, foi de falar que ele não era, porque não estava no momento. Porque tinham espíritos, sacerdotes de Amon desencarnados aqui, que sabiam que estava acontecendo algo diferente e estavam caçando o espírito dele. E o espírito dele estava encapsulado para não ser identificado por esses espíritos. Nós poderíamos impedi-los? Sim. Mas foi preferível que assim fosse feito, desta forma. Nós retiramos a cápsula de volta, está em volta do espírito dele. E esses espíritos que estavam procurando por ele foram todos resgatados aqui hoje e terão os seus destinos. Mas muitos desses estão reencarnados, principalmente aqueles que agiram com fúria e que cismaram com ele na internet. Que já conhecem o espírito dele de longa data. Inclusive, essas pessoas estiveram reencarnadas quando eu encarnei aqui. Um pedaço do meu espírito encarnou aqui, porque todo o meu espírito não poderia encarnar só aqui. Eu me dividi em 25. Eu aproveitei um momento de encarnação aqui para encarnar em mais outros 24 planetas. Para dar um salto na evolução bem maior do que só um planeta. É assim que Deus trabalha para o progresso. E ele não iria perder a oportunidade da minha descida. Ele aproveitou a viagem para que eu fosse subdividido e encarnasse em outros mundos. E muitos desses que atacaram o meu filho, vocês sabem quem são. Descaradamente, sem vergonha e sem pudor, demonstrando quem são, estiveram encarnados quando eu estava encarnado aqui há 2000 anos atrás, e muitos desses foram soldados que me torturaram. Outros estiveram no meio da multidão quando escolheram entre Barrabás e Jesus e gritaram Barrabás, tacaram tomates em mim, pedras e tudo mais. Muitos são aqueles que, quando eu passei carregando a cruz, debocharam e cuspiram em mim. Tudo que é falado aqui não é humilhação, nem preconceito. O que é falado aqui é a realidade dos espíritos que habitam este planeta, Terra. Quem não suporta ouvir sobre si mesmo, me desculpe, mas nós vamos falar quem são os espíritos que habitam aqui, sim. Quem fica magoado e chateado não se conhece. Quem se sente ofendido não se conhece. Não sabe qual é a sua condição na erraticidade. Não sabe de onde veio, nem onde está e para onde vai. É um ignorante de si mesmo. E é um ignorante espiritual. Sem visão espiritual. Sem evolução espiritual. Materializados, incrédulos, prepotentes, arrogantes, vaidosos e gananciosos que são. Muitos de vós, quando aportarem o plano espiritual, estarão diante de mim e eu direi: aparta-te de mim, porque não vos conheço. Eu falo através dele. Ele se expõe neste mundo. Como eu disse, este mundo aqui ainda é uma penitenciária, ainda é um planeta kármico para espíritos rebeldes, criminosos cósmicos e insistentes em serem maus. Muitos que estão aqui estão nessa condição, em meio aos meus emissários e enviados. Enquanto vocês acham que não tem vida em outros planetas, aqui em cima, bem perto, está um trânsito imenso de naves e de seres de várias raças, uns entrando nos mundos dos outros. Muitos planetas no universo, é normal várias raças diferentes de extraterrestres interagirem entre si e conviverem. E a humanidade deste planeta aqui está apartada disso, porque não conseguem conviver nem consigo mesmos. Então não podem conviver com aqueles que estão lá fora. Tem que ficar presos aqui e achando que não tem vida lá, mesmo com toda a vida correndo aqui em volta do planeta. E outros que estão aqui no seu planeta, disfarçados em corpos humanos. Alguns estão estudando-os, sim, tem seres extraterrestres que têm curiosidade em estudar os seres humanos daqui, porque eles não conseguem entender tanta maldade e eles querem estudar essa maldade. Eles não conseguem entender, com tantos avatares que já encarnaram aqui, de vocês não os aceitarem e de vocês distorcerem tudo o que nós falamos e transformar o que nós falamos em religião e em doutrina e em convicções totalmente estreitas do que é a realidade. Eu não sou religião, eu não sou doutrina. Eu disse que neste tempo muitos se degladiariam em meu nome porque não entenderam o que eu disse. Ou não quiseram entender. Porque são maus e não compreendem a palavra de luz. Não compreendem a presença de espíritos de luz. Que quando espíritos verdadeiramente evoluídos, muito mais evoluídos do que a humanidade desse planeta encarnam aqui, os incomodam. A presença dele incomoda, não todos. Os meus filhos estão aqui. Nós temos mais de 60 pessoas aqui hoje. Isso porque não tem mais espaço aqui. Senão teríamos mais. Essas almas que estão aqui presentes, eu trouxe. Porque são aqueles que já estão abertos e preparados para a minha mensagem e a do meu filho. São aqueles que estão aceitando e estão acreditando no trabalho que está sendo feito aqui. E ninguém está sendo obrigado a acreditar. Todos são livres para não acreditar. Mas não acredite com educação. Não acredite de forma respeitosa. Quando você não acredita em algo e você ataca com ódio, com fúria, isso demonstra o espírito animalizado e bestializado que é o seu. Porque quem tem evolução espiritual, quem é inteligente e quem sabe conviver em sociedade, respeitando uns aos outros e amando uns aos outros, quando não acredita em algo, fala assim: irmão, eu não acredito no que você está dizendo, porque eu tenho uma outra visão. Sua visão é muito boa, eu o respeito, mas eu não acredito nisso. Mas nós nos amamos e vamos continuar sendo amigos. Não é uma divergência de opiniões que vai fazer com que a gente se torne inimigo. Esse é o sábio. Porque assim é no universo. Assim é em outros planetas. Tem espíritos que têm opiniões diferentes, que não acreditam no que o outro fala ou não aceitam, mas eles se dão bem, se amam, se respeitam. E quando eles discutem algo de divergências de opinião, eles discutem com respeito, com amor, respeitando a opinião do outro irmão e o abraçando, não fazendo uma cena para mostrar que é fraterno, mas por dentro está sentindo ódio. Não, eles abraçam verdadeiramente e respeitam sentindo amor. Eles não têm falsa modéstia. E eu estou preparando este planeta para que vocês possam interagir com os seus irmãos de outros mundos, não agora, porque muitos não estão preparados para isso. E Deus não é um Deus de confusão. Deus faz tudo com muita ordem e decência. Deus sabe que se os extraterrestres descerem aqui, o planeta vai virar uma loucura. Porque vocês terão todos os sistemas de crenças quebrados, com muito mais intensidade do que está sendo feito aqui nesse trabalho. Todo o paradigma será quebrado da religião, da política e da vida, que não é da forma que vocês pensam. É totalmente diferente. A era de trevas, de ignorância, acaba agora. Agora é a hora da luz, do progresso, da evolução e do conhecimento. E aqueles que não quiserem isso serão convidados a se retirar deste planeta para viver em outros mundos de acordo com os seus níveis evolutivos. Isso não é ameaça, é realidade. Eu não ameaço ninguém. Eu só faço a vontade de Deus, e isso é a ordem dele. Todos serão levados com muito carinho, respeito e amor, mas serão levados, porque nós amamos todos vocês. Os que são contra a minha política e os que são a favor. Amamos do mesmo jeito. O espírito de Akhenaton, naquela época, quando ele desencarnou, nós começamos uma preparação para desenvolver a energia Yang nele, porque a energia Yin era muito forte. E a energia Yang existia, mas precisava que ela aumentasse. Então, Akhenaton, de lá para cá, teve muitas reencarnações aqui. E ele evoluiu bastante, evoluiu muito mais. A evolução dele agora está muito maior do que naquela época. E a energia Yang dele foi desenvolvida e está bem forte. Ela está tão forte. Ele trabalhou tanto para a energia Yang se desenvolver que ela está mais forte do que a Yin. E olha que a Yin é forte nele. Por isso que ele é usado e fala dessa forma incisiva, dessa forma mais firme. Porque foi necessário que a energia Yang dele fosse desenvolvida, e ela foi, desses 3.300 anos para cá. Então não esperem um Akhenaton de 3.300 anos atrás. Esperem um Akhenaton totalmente diferente, modificado, pura justiça divina, mais ainda do que já era, e a pura misericórdia e o amor divino, tudo junto, porque ele tem as duas polaridades, Yin e Yang, bem forte. E nisso, ele se tornou um guerreiro planetário. Não da forma que vocês, humanos, pensam. Violenta e agressiva. Não. Um guerreiro do amor, da paz e da fraternidade. E nessa época, ele encarna aqui como a minha espada. A espada da justiça divina. Porque ele encarnou como espada. Ele não veio apagar o que foi trazido. Só explicar de uma forma mais profunda e trazer o novo, ser um instrumento para trazer o novo. E também, ele não veio para trazer a paz, mas sim a espada. Mas cuidado com as interpretações disso que está sendo dito, porque não é de acordo com a interpretação humana. Tudo será feito com muito amor, mas o que tiver que ser dito, vai dizer, e ele será a minha voz. Nesse momento, eu estou no meu reino, que muitos debocharam quando eu dizia que era rei. Muitos de vocês reencarnados. Eu estou sentado aqui, numa espécie de trono, com os meus anjos ao meu redor, os meus irmãos, meus querubins. Arcanjo Miguel está à minha direita e minha mãe Maria está à minha esquerda. E eu estou conectado nele, porque é para cá que ele vem, é para cá que ele volta, porque ele não é habitante deste planeta, ele é habitante do meu reino. E aqui, em outra dimensão, ele também tem um reino que está esperando por ele, assim como outros espíritos que são reis no universo e que vão voltar para os seus reinos nas suas dimensões de origem. Porque são governadores dessas dimensões. No universo, existem vários reinos. Eles têm os reinos deles, mas também visitam os meus reinos, porque eles têm acesso livre aqui. Também são habitantes daqui. São os meus escolhidos. Os meus enviados. Muitos deles estão aí. E outros já estão vindo. Pois eu digo que Siddhartha Gautama está prestes a vir e vai dar continuidade a este trabalho aqui. E ninguém impedirá isto. Eu sou Jesus. Eu sou Sananda. Eu sou Mikael. Eu sou Yeshua. Me chamem de Osíris também. E do nome que vocês quiserem chamar, porque eu não ligo para nomes. Eis que vos deixo a minha luz, a minha paz, a minha bênção, o meu amor e a minha graça. Que vos basta.